Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. O principal destaque da edição desta semana foca-se na cerimónia que oficializou o momento da reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha. Marcelo Rebelo de Sousa, Filipe VI, António Costa e Pedro Sánchez estiveram em Badajoz e Elvas num ato simbólico que contou com os hinos dos dois países e muitas palmas, mas sem quaisquer discursos oficiais. Devido à pandemia de Covid-19, por decisão conjunta, a fronteira luso-espanhola esteve encerrada durante 3 meses e meio, entre os dias 17 de março e 30 de junho, com pontos de passagem exclusivamente destinados ao transporte de mercadorias e a trabalhadores transfronteiriços. Em reportagem, deslocámo-nos à barragem do Caia, entre Elvas e Campo Maior, onde já há quem se refresque nas águas da Albufeira. Com o calor a apertar e muitas piscinas encerradas na região, a barragem do Caia é considerada uma boa alternativa para passar o tempo livre e, ao mesmo tempo, convida a dar um mergulho para combater as altas temperaturas da época. Com os bombeiros de Elvas às turras, continua a difícil o processo das eleições, que culminou com a eleição de Amadeu Martins, que venceu a outra lista encabeçada por Paulo Andrade. Com 110 votos num total de 203 escrutínios, Amadeu Martins foi eleito presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Elvas. A maioria do corpo ativo que não se revê na lista vencedora ameaçou recusar-se a prestar socorro no concelho e manifestou-se com uma marcha de protesto entre o quartel da Corporação e a Praça da República. No distrito de Porto Alegre, a Escola Secundária de Campo Maior lidera o ranking do ensino secundário, enquanto o Colégio Luso-Britânico está em primeiro na tabela do básico. A Escola Secundária de Campo Maior lidera no distrito de Porto Alegre o ranking elaborado pelo Expresso, tendo por base a média obtida pelos alunos internos na primeira fase dos exames nacionais. A nível nacional, o estabelecimento de ensino campomeirense ocupa o lugar 172 da lista. Voltando ao ranking distrital, a Escola Secundária Mouzinho da Silveira, em Porto Alegre, ficou em segundo lugar, seguindo-se a Escola Secundária Dom Sancho II, em Elvas, e a Escola Secundária de Pontessor. Nesta edição, o presidente do Elvas, em entrevista ao Linha, salienta que mais do que um clube é preciso ser uma empresa, referindo-se ao primeiro e único mandato que completou na liderança do clube. Aos 46 anos de idade, o gerente bancário João Ricardo Carapinha anunciou a intenção de não se recandidatar ao cargo por motivos profissionais. Quando questionado sobre a passagem pela presidência do Elvas, João Carapinha não hesita: valeu claramente a pena para quem, como eu, nasceu praticamente neste clube, do qual sou sócio desde os 12 dias de vida. Trata-se ao mesmo tempo de um fechar de ciclo, pois, como costumo dizer, neste clube foi tudo. Comecei por ser atleta, já lá vão alguns anos, depois fui diretor desportivo, treinador, dirigente, vice-presidente e agora presidente. Estas e outras notícias para ler no jornal Linhas de Elvas. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Rádio Telefonia do Alentejo. A Administração Regional de Saúde, a ARS do Alentejo, suspendeu as férias a todos os médicos, enfermeiros e outros prestadores de cuidados primários do distrito de Évora, na sequência do surto de Covid-19 em Reguengos de Mançarás. O presidente da ARS, José Rebola, adiantou hoje à Agência Lusa que a medida tem efeito até ao dia 10 de julho e aplica-se aos prestadores diretos de cuidados de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central, com o objetivo de manter a operacionalidade durante o surto de Covid-19 detectado no lar de Reguengos de Mançarás. São médicos, enfermeiros e outros prestadores diretos de cuidados primários do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central, indicou José Rebola, referindo que a medida exclui funcionários administrativos e assistentes operacionais. A Universidade de Évora vai receber quase 2,4 milhões de euros de apoios comunitários através do programa Alentejo 2020 para contratar 19 doutorados e 6 mestres para 13 das suas unidades de investigação e desenvolvimento. Estas contratações de investigadores para desenvolverem atividades de transferência de conhecimento nos 13 Centros de Investigação e Desenvolvimento enquadram-se numa candidatura ao Alentejo 2020 submetida pela Universidade de Évora, designada RH Vita Recursos Humanos para a Valorização, Inovação e Transferência de Tecnologia no Alentejo. Segundo a Universidade de Évora, a candidatura envolve o custo elegível de 2.809.203,28 euros, com uma comparticipação de 85% de apoios comunitários do Fundo Social Europeu, o que corresponde a quase 2,4 milhões de euros. A Universidade de Évora pretende contribuir para o desenvolvimento do território e para a qualificação de recursos humanos, reforçando a inovação do tecido económico nacional através da oferta de novos produtos e serviços e de novas empresas e empreendedores, disse ainda a instituição em comunicado. Uma unidade de produção de máscaras FFP2 está a ser instalada em Alcácer do Sal, num investimento português de 700 mil euros para servir o mercado interno, divulgaram os promotores. A fábrica, localizada na zona industrial em Castelo de Arez, no concelho de Alcácer do Sal, vai começar a produzir em agosto deste ano e poderá tornar-se na única unidade do género em todo o país, indicaram à agência Lusa os responsáveis da empresa. O projeto, que recebeu financiamento comunitário na ordem dos 85%, incluiu a aquisição de um armazém, a sua adaptação e a instalação de maquinaria importada da China para a produção de 50 mil máscaras a cada 8 horas, se tiver matéria-prima suficiente, adiantou a empresa. Os responsáveis indicam ainda que as máscaras FFP2 não têm plástico nem respirador e garantem um nível de proteção de cerca de 90%, sendo considerado pela legislação que está desatualizada como equipamento de proteção individual. As iniciativas culturais estão de regresso a Beja 3 meses e meio depois do início da pandemia de Covid-19, pelas mãos da Companhia de Teatro Lêndias de Encantar, que vai promover o espetáculo Um Ator, Um Músico. A iniciativa, que teve o seu início em 2009 e que juntou um ator e um músico em palco para trabalharem o universo poético de um autor, vai decorrer numa primeira fase, na sexta-feira e no sábado, no Parque Vista Alegre. Com o objetivo de se debruçar em torno dos poetas da lusofonia, o primeiro espetáculo é subordinado ao tema No Escuro do Cinema Descalços Sapatos, contando com interpretações da atriz Inês Minor e do músico Sérgio David, numa viagem pelas palavras da poetisa, cronista e tradutora Adília Lopes. As restantes apresentações irão decorrer no mesmo espaço, todas as sextas e sábados de julho, pelas 21h30, sendo a entrada gratuita. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.